em aproximação, reporte na vertical da RMA, aguardando a autorização de voo. Reporte na vertical da RMA, aguardando a autorização de voo. 250, autorizado em MS3, reporte estabilizado. Autorizada na RMA, tem que ser o modelo. Alô, boa tarde, voo 2094, correção 1094. Seja 094, contatando a Rádio Colagem, 2000 saída, mais nível 370. Vamos 370, voo 1094. No Serra do Leste, para informação, tem o Serra do Oeste, a 3 milhas de Paris, com o sentido 6 para ser montando o número 10. Fica já. Fico, fica aguardando a autorização para confirmar para o ponto. Como oposto, tem 10 minutos para Paris. O alvo está a 1 milha. Às 3 horas, foi autorizado e foi estacionado o local. E agora, se for aproximação, por quanto é isso? Autorizado, aproximação, guarda a vez. Papa Romeu Max, Leste Max, vista para 2010, autoridade elétrica 3, passa sobre o lugar. Bruno da 3000, Samatu, 301, Renault, 3195. Thiago, que Oscar, continua aproximação pista no 7, informa o Alfa Sierra 50, helicóptero da Polícia Militar no setor norte, 500 pés, fica atento ao tráfego. Reporte na vertical da Remar, realizando espera com curvas pela esquerda. Salvador, bom dia, azul 4082. 4082, aproximação, abaixo de 2 a 7 postos, contato com a esquerda, um 7150, mantendo esperando o setor número 100. Um helicóptero pedindo só tudo direto para o Sagrado. Abaixo a 3850. Os próximos estão aguardando o sistema com a 2082. Mais direto, mais só o 36, confirma em parte. 00, acho que é a identificação, deixa eu ver se ela vai me adiantar no nível 050. Todos vão no 7, encerra o lugar. Auto Obrigado, decolar pista no 0, vento 0, 0 graus, 1-3, 1. Confirme. 000, chama a torre frequência 118, decimal 9. Salvador, até 9000, estabilizado, LS, 6, pista 1, 0. Então, 9000, traço do caso. Continua a aproximação, general 0, 1, 1, agora já fez a transfusa. Agora já fez a transfusa, até 9000. Guardião 05, time controle de Lauro de Freitas, bom tráfego no final da 10, uma reversa, reporte para reporte visual com o Lauro de Freitas. Visual, Guardião 05. Pouso, pista 1-0, vento 0-9-0 graus, eu não sei o que mais. Pouso, na 1-0, até 9-0. Mas eu não sei se está visual o contrato aqui, na final 5, autorizado direto para o critério, pouso a critério, reporte no solo controlado. Autorizado, pelo critério, reportará no solo controlado, Guardião 05. Paulo 57, bate para 904. Sobre frequência 198, destinar 95. Autorizado de falar, chama 0090 graus, não se conecta. Agora o controle, 120, 80. Parabéns, 0, 0, obrigado, bom trabalho. E muito bom dia, são 3745. São 3745, contato com a zona de colagem, chegou via, aviação voou no nível 360. Gente, viação voando para o 360, Victor Machiali, autorizador presente, Mótiva. 3745, 363, aponte para o Miguel. General 1, 90 da noite. General 1, 0, 1. Ele foi, 1, 3, 5, 6.